abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como pátria e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoite será mamão. Abacateiro, sabe só o que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto fazendo cedo, antes que janeiro doce manga venha a ser.